Era 3 horas e 49 minutos. Estou recebendo aqui nosso SUS, deputado federal André Vargas, petista André Vargas, que é bem vice-presidente da Câmara Federal, acompanhado também pela vereadora Anice Gasal. Obrigada, vereadora, pela sua presença aqui também. Deputado, boa tarde. Obrigado pela sua presença. Boa tarde, Cristina. Boa tarde. Anice está nos acompanhando, já me recepcionou aqui no aeroporto, junto com a assessoria dela. E estamos fazendo essa caminhada nos momentos que antecedem o evento que a Presidenta da República vai estar conosco, recebendo essa premiação da FEComércio. E, ao mesmo tempo, uma alegria estar aqui na CBN. Deputado, nós temos acompanhado essa programação já desde a semana passada, já trouxemos uma das iguaçuense que vai ser homenageada aqui. Qual que é o nome dela? É a Gorete, Maria Gorete Azevedo. Maria Gorete Azevedo, né, uma mulher valorosa que faz Iguaçu, a vereadora, né, tem conhecimento dela. Vai ser uma das, para a gente, motivo de muito orgulho. Orgulho, muito claro. Orgulho, né? A gente, não só pelo fato de ser mulher, mas pelo seu fato de uma empresária de sucesso aqui em Foz do Iguaçu. E é uma grande oportunidade, né, deputado? Nós temos também lá uma londrinense, que é a Nádira Moreno, a reitora da Universidade Estadual, que em certa medida vão ter, não é que ser bairrista, né, porque tem, é importante, aliás, é um evento para as mulheres empreendedoras, né, é uma coisa, uma alegria voltar aqui. Aliás, viajei agora com uma outra homenageada, que é a destaque como presidente do CRC e parceiro do Sistema FEComércio. Eu estive lá com a Lucélia Lecheta, aliás, estive na posse do CRC. Aliás, as mulheres estão tomando conta mesmo, né? Literalmente tomando conta. Então, são várias pessoas que a gente conhece. A Iracema Maria Cerucci, que também teve um trabalho daqui. É do nosso partido, é de Foz também, né? Então, são duas de Foz, então? São duas de Foz? Então, eu tinha conhecimento, né? E da Silva Maria Cerucci é a companheira do partido, inclusive, e é de Foz. Que... E a presidenta Dilma aqui também. Tem lá de Vaiporã, tem várias lideranças. São 24 mulheres, né, deputado? Mas essas mulheres, você veja, coordenando setores importantes da economia nacional, como está fazendo a presidenta Dilma. O Dia Internacional da Mulher foi dia 8, mas é o mês, né? Basicamente o mês. E o Darcy Piana tinha nos pedido que articulássemos a vinda da presidenta Dilma. Não tínhamos confirmado ainda. Aliás, sexta-feira o presidente Lula esteve conosco lá, comigo e com a ministra Gleisi Hoffmann, a senadora Gleisi, que é a nossa pré-candidata ao governo. Fizemos uma grande mobilização em Curitiba e lá no mesmo momento recebemos a confirmação e a convocação para estarmos aqui ao lado da nossa presidenta. Que, aliás, é o que vocês têm feito, né, deputado? Como é que o senhor avalia esse trabalho todo aí da presidente Dilma, agora essa mobilização toda do PT com vistas às próximas eleições? Bom, veja, a presidenta, ela coordena o país. Muita gente percebe a diferença do presidente Lula. Ela tem qualidades que o presidente Lula não tinha. E tem, lógico, algumas deficiências que o presidente Lula não tinha. Mas ela consegue fazer uma gestão competente. O momento que nós vivemos da economia no mundial, ele não é bom, mas todas as notícias comparadas com outros países do mundo são positivas, principalmente na geração de emprego, no controle da inflação. E a geração de emprego, todo mundo sabe, se você for controlar demais a inflação e gerar desemprego, é o que nós vivemos na época do Fernando Henrique, e é isso que a presidenta não tem feito. Tem aí as turbulências políticas, porque a presidenta, ela é exigente, ela não aceita as coisas como a velha política gostaria que aceitassem, e nós estamos apoiando a presidenta. Então ela tem postura, tem jeito, e acredito que mesmo aqueles que queiram mudanças na administração do país, e todos nós queremos, aliás, o nosso partido sempre propôs mudanças, mesmo quando a gente está governando. Quem quer mudanças, a mudança é com a própria presidenta Dilma, porque ela está conseguindo conduzir o país de forma adequada, né? Entregando aquilo que se comprometeu, porque a política caiu por muito tempo no desgaste, quando as pessoas não entregam aquilo que se compromete. Ela está entregando moradias, está entregando creches, está entregando obras de infraestrutura, na região mesmo aqui, a BR-163, que era um desastre, foi toda readequada e agora vai ser duplicada. O aeroporto aqui em Foz do Iguaçu, a segunda ponte agora, dia 27, vai estar o edital de novo, que é um compromisso desde a época do presidente Lula. Então nós temos um rol de entregas importante, mas a maior delas é a qualidade de vida e a geração de emprego. Quando a gente pega mesmo aqui na CBN, você faz aqui o local, daqui a pouco entra no Nacional, parece que o mundo vai acabar, né? Exatamente. Parece que os analistas, o Brasil amanhã não vai, de amanhã não passa. E aí você vai vendo que o Brasil está cada vez melhor e tal. Então, realmente, essa é a presidenta Dilma e por isso que nós estamos ao lado dela. Deputado, o senhor participa daqui a pouco, inclusive não quer ele tomar o seu tempo, porque o senhor tem compromisso marcado também junto não, com a vereadora Anice, lá no Hospital Municipal. Falando dessas questões, né, da situação que nós vemos com o Hospital Municipal. Então, entre outros, os recursos que estão sendo disponibilizados para o Hospital Municipal e também a federalização do Hospital Municipal, que o senhor dizia assim, que é uma vai ser de grande valia, né, aqui para a cidade. Olha, a pedido da vereadora Anice, eu recebi por várias vezes o prefeito Reni. Nós somos oposição aqui, apoiamos o Chico Brasileiro, todo mundo sabe, mas mesmo assim, independentemente disso, nós estamos apoiando o prefeito. E a reivindicação mais importante dele é essa questão da saúde. Todas as vezes que lá esteve, nós acompanhamos. O ministro da Saúde é amigo nosso de mais de 30 anos, né? Aliás, até antes mesmo da militância política, propriamente dito, nós éramos jovens idealistas, então o ministro da Saúde está atento. E uma outra reivindicação é que o nosso hospital municipal fosse hospital escola e fosse federalizado, porque você tiraria o ônus do caixa municipal. Como o hospital foi uma grande conquista, nós temos que reconhecer. Aliás, eu participei junto com o prefeito Paulo Magnon de todas as fases do hospital. Foi quando ele tinha problema no terreno para fazer o projeto, todas as dificuldades. Mas o fato é que depois gera um custo, né? Toda obra que você constrói gera um custo. E isso agora é que nós vamos ter que tentar ajudar o prefeito a solucionar, porque realmente ter um hospital não é fácil. Só para dar uma ideia, Londrina não tem hospital municipal. Londrina tem as unidades de pronto atendimento, que são também caras, mas que é diferente. Londrina tem hospitais regionais que o Estado mantém e tem os hospitais filantrópicos, né? E a saúde plena também. Então é um peso considerável. Então vamos até o hospital conhecer melhor e tal, ver funcionando, né? Porque parece que tem sido um dos temas mais candentes aqui da fronteira, né? Aliás, o hospital municipal também não atende só, isso tem que ser entendido, não atende só as pessoas aqui de Foz do Iguaçu, atende também acho que milhares de pessoas até do Paraguai. É diferenciado uma situação de fronteira. E a questão justamente essa, né? A alta demanda que existe ali no Hospital Municipal, porque não atende só Foz do Iguaçu, atende a região aqui, né? Ele pretende se tornar referência, né, em algumas especializações, mas principalmente também atendendo ali os paraguaios e a Argentina, e aquilo que nós conversávamos um pouquinho antes de entrarmos no ar, que não basta só entregar aquele prédio, aquela estrutura toda, mas tem que se providenciar meios para que ele funcione com excelência, porque afinal de contas estamos falando de saúde da população. Sim, né? É verdade. E ele é um sistema, né? Se o sistema não estiver funcionando também, grande parte dos problemas de saúde do país e da cidade é um problema de gestão. E aí não tem outro jeito. O prefeito tem que tomar as medidas, tem que ter o secretário da saúde que cuide com zelo, porque se o posto de saúde não atende bem, vão para as UPAs. Se não tiver as UPAs ainda, não estiver funcionando, vai para o hospital. E aí cai no hospital aquilo que deveria estar no posto de saúde. Se você não tem as equipes de médico da família funcionando direito, que é aquele que vai na casa do cidadão, ele ao invés de ficar esperando na casa, ou ele vai no posto, ou ele vai no hospital. Então gera uma deficiência em cadeia. E esse é o grande problema da saúde em todos os municípios. Por que em algumas cidades funciona bem e em outras não funciona? Por que em alguns postos de saúde funcionam melhor do que os outros? Gestão. Então é essa comparação que eu faço. E o que nós podemos fazer de apoio não pode prescindir de uma gestão mais dura, mais zelosa por parte da administração municipal. Porque se a saúde é plena, ela é municipalizada. Não vai ser a Dilma que vai vir aqui, ou né, o secretário da saúde que vai vir aqui cuidar. Mas o prefeito tem estado conosco, eu tenho procurado apoiá-lo. Aliás, fui colega dele como deputado estadual, é bem intencionado e, independente da política, nós vamos ajudar. E o senhor está com essa incumbência, então, de vir para cá, de analisar bem a situação, de ver essa questão agora da parceria, né, com a UNILA também, para se transformar em hospital escola, em hospital universitário. Você vem com essa incumbência, então, de levar, de, por exemplo, analisar o nosso quadro aqui, o quadro da saúde, o quadro do hospital aqui em Foz do Iguaçu, levar lá para Brasília. E o que a gente pode esperar a partir de agora, deputado? Eu acho que esse trabalho, esse empenho, nós precisamos acompanhar o novo teto, né, ver como é que está, se ele está ajustado. E a Hospital-Escola vai ser, né? Nós já temos o compromisso da UNILA, tem documento assinado. A federalização é um passo adiante, né? Então precisa primeiro o curso de medicina começar a funcionar para a gente poder defender. Defender nós estamos defendendo já, mas eu acho que é um procedimento que vai se somando no passo seguinte. Agora, assim, o que o senhor faz, deputado, agora o senhor já me falou, né, das articulações do PT para essas próximas eleições, e agora a sua participação aqui, como é que o senhor vê essa questão? Bom, veja, nós temos uma eleição nacional, né, a reeleição da presidenta Dilma, que vai ter como concorrente um candidato do PSDB e um do PSB. Nós temos a nível local, também uma candidata do PT, que é a Gleice, uma pré-candidata, um candidato do PSDB, o Beto Richa, que está com muita dificuldade de pagar até a folha de pagamento, uma coisa que o Paraná nunca passou por isso. Nós nunca tivemos dificuldade de colocar gasolina em viatura, isso nunca aconteceu, mesmo nos piores momentos da época do Jaime Lerner, que eu acho que foi um momento muito difícil que nós tivemos no final do governo do Lerner, lá por 2001. E nós nunca tivemos essa dificuldade, e estamos tendo agora. E é essa fragilidade que estimula as candidaturas também do Requião. Então nós devemos ter uma candidatura do PMDB, que ainda vai se decidir mais à frente, a candidatura da Gleice e a candidatura do Beto. O Osmar Dias, que poderia ser candidato a governador ou a senador, já disse que vai apoiar a ministra Gleice e não será, provavelmente não será candidato a senador por conta da situação do irmão. Então isso também já abre novas especulações em torno da vaga do Senado. Porque o Álvaro Dias já é candidato ao lado do Beto, o PSDB já tem o candidato à cabeça e a própria candidatura ao Senado. Eu sou um dos nomes cotados para ser candidato a senador ao lado da Gleice, mas também tem o Ciarra, nós estamos nessa fase de discussão. Como aconteceu em 2010, eu acredito que essas composições vão ser concluídas lá em junho. Mesmo no prazo limite, o que não seria bom, o ideal seria que fechássemos antes. E assim vai a caminhada. Nós estamos defendendo a candidatura da Anice aqui, a deputada estadual ou deputado federal, é uma avaliação que ela vai fazer. Tem muitas lideranças apoiando no Paraná inteiro. Onde tem comunidade árabe, eles me querem saber se nós vamos apoiá-la, e nós vamos apoiar integralmente. Se a Anice for a federal, a estadual, nós vamos estar ao lado dela. Comecei aqui com o deputado federal André Vargas, do PT. Obrigado, deputado, pela sua participação. Sei que você tem um compromisso agora lá no Hospital Municipal, mas eu agradeço de qualquer maneira, agradeço por ter aberto esse espacinho na sua agenda para nos atender. Eu que agradeço, parabenizar vocês pelo belo trabalho. Aliás, o Amarildo Lopes, que de vez em quando vem aqui fazer umas palestras aqui em conjunto, tem um convênio junto lá com o pessoal de todo o Paraná, né, a CBN, porque a CBN fala do Brasil, mas fala da localidade. Então, parabenizar você pelo trabalho, Deus abençoe, muito obrigado pela oportunidade.